estão para combater num lugar infinito, num vácuo para respirar o ar. Mas só quando quiseres pousar, fosse maneira, fosse palmeira, palmeirando, balançando, balanço na areia, balão baixaia, bela de saia. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1.